na abertura. Temes? 3197, solicita por Chivec e acionamento. Faltam meia dúzia autorizados, time táxi, são 3197. Autorizado na meia dúzia, reporta para o táxi, são 3197. Zero para o táxi, POD 184, Alterna Galeão, 4 horas de autonomia. Gente, o Gol 2043, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10 no 4, tenha um bom voo. Pátio 1, Índia, ponto de espera 1895, 10 no 4, Gol 2043. Galeão. Galeão 360, aguarde cópia, Gol 1973, portão 04. Tenente aguardando cópia, Gol 1973. Próximo aproximar no zero. 2043, Colapso no zero. Vento no 40 graus, 049. Nosso chassi no zero, no 4. Vento decola no zero, no 04, Cópia. Copia 973. Autorizado para Galeão, via PNVB 857 até Moço, nível de voo 360. Saída da El Lebirume, primeira curva direita, transponder 5514, controle Salvador 120.8. Sede autorizado para o Galeão, nível 360, via PNVB 857, Moço, nível autorizado 360. Decola da pista 10 na saída Israel, Leda, Irume, o curva à direita. Transponder 5514, controle 120.8, voo 973. Voo 973, correto, chame pronto, portão 4. Camarão, voo 973. Salvador, Tá 3197, táxi autorizado até o ponto de espera via Pati 1 e táxi Índia. Ponto de espera, torre 1895, QNH 10014. QNH 10014, Pátio Índia. Torre, quando pronto, 2943, Dael, Leda. Rodo 043, contato com a Darnada, vai falar sobre a saída da Dael, transição máxima para o nível de voo 360. 360, via Dael, Leda Ponte, voo 2043. Boa noite, prossiga. Boa noite, autorização. Recife, formação Eco. Formação Fox Trot em curso, Xané 6310, autorizado para Sierra Bravo Romeo Fox, via peso Luno 7, nível de voo 350. Saída Puca, Jão Maracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5517, controle Salvador 120.8. Aqui autorizado 5-0 para Recife, via peso Luno 7, decola pista 10, pista esquerda, saída Puca, Jão, Maracaju. Transponder 7, controle Salvador 20.8. Né? 6-3-0, vai ouvir a porta de trás. Correto, chama pronto, portal 3. Dirigindo 5000 azul 2793. 2795. 795, desça para 4000, autorizado final procedimento RNAV, pistão 0, informação 366. 4000 autorizado RNAV 0, portarei 366. 2795. Então, 3197, decolado agora aos 27, acione 55 no 2 no transponder, controle Salvador no 208, bom voo. Seguinte, o SAM 3197, acionado 55 no 2, poderia repetir a frequência? 1208, frequência do controle. 208, obrigado. 366. Tá 3854, informação em curso Foxtrot. Autorizado para o aeroporto de Pinto Martins, via Upper Zulu 9, Bangu, DCT Abuco. Nível 370. Saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda. Transponder 5523, controle Salvador no 20-18. Correto, chame pronto, portão 02. Pesado, Lido. Mando Lido, obrigado, 397. Passão 70, chame Recife 125.1, antena 128.35. 251-2835, Recife, com 2043, obrigado. Passou 366-02795. 2795, complete a aproximação, chame a torre 18.95. 2895, boa noite. Salvador, boa noite, azul 2795, final RNAVE 190, visual. Azul 2795, tráfego avistado, autorizado pouso, pistona 0, vento 1, 10 graus, 099, ajuste altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, continua a aproximação, azul 2795. Sete, já autorizado o pouso pistola zero. Vento 1110 graus, 099. Informa pista molhada. Livre pouso no zero, azul 2795. Salvador, China N3 no zero, feedback está na pista. Autorizado, seu metáxi. Autorizado, né? 3197, passe 140, chame o centro em 125, decimal 1, na perna 128, decimal 35. 0 com 142 a bordo, 3 horas e 5 da Fernando Salvador. 795. 15 até o ponto de espera torre 1895, KNH 1014, 6310. 30 dia índia, no ponto de espera 295, 1014, 6310. Fala azul 2795 e o branco escuta. Boa noite, Azul 2795, Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo para parte 3. Para puxar o funcionamento, voo 973, posição 4. Portão 4, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, voo 973. Número 2 no setor, aguarde, está 3858. 4. Bruno 973, confirmando pronto táxi. Afirmativo, pronto táxi, com 186 a bordo, 3 horas e 40, alternando Campinas. Bruno 973, táxi autorizado até o ponto de espera, via Bate 1, táxi Índia, mandou de espera Torre 1, 1895, KNH 1094. Cliente 1094, via táxi Índia, quando no ponto de espera, 1895, 1973. Também via Pouca para 3063-10. Assim que o Bang Dragon livrar a retaguarda, será autorizado. Bora lá, 73, boa noite. Utilizando a linha de decolar, pistão no zero, vento 1-0 grau, 089. Não, autorizado, a linha de decolar, pistão no zero, boa, 973. Controle 6310, poderia condenar a proa de Aracaju ou então do Rumo Fox 09? Distante, o Xenia 6310. Graças. M3-1-0, foi Romeu Fox 0-1-8. Romeu Fox 0-8, muito obrigado, M3-1-0. Bolo 973, decolado aos 44, sobre controle Salvador na frequência no 208. 1208, obrigado, Malora. Salvador, boa noite, ao gol 1973. Contato radar, sua via da EL para o nível 360. Via da EL 360, gol 1973, obrigado. Pode ir lá na proa de da EL, direto? Prezado da EL. Da EL, obrigado. Direita via Índia, ponto de espera torre 1895, PNH 1094. Direita Índia, ponto de espera torre 1895. É, 310, passa nível de voo 180, chame o centro em 12545, alterna 12685. 12545, 12685, 6310, boa noite. Boa noite. São 3258, boa noite, 3 horas da linha, e decolar, 0, vento no 30 graus, 09 nós. Bono 973, controle. Bono 973. Vem manter o nível de voo 340. Restrito 340, Bono 973. 2250, decolado aos 49, controle 208. 208, Frank. Salvador, boa, tá na 3258. 58, contato no radar, suba via Momo para nível 370. Via Momo, 370, 3258. Do 4298, contato no radar, desça e mantenha 4000 pés, NH190 no 4, foi direto Serra Vitor 368 para final do procedimento Hernandes. 368, você pode ser o 369? Pode ser o 369, autorizado direto. 369, 4000, 1014, 4298. Você pode informar se está vivendo, Naró? Vou confirmar atualizado com as duas instâncias. Aqui está também um vento de 20 e tantos nós. No momento o vento está 1.30 graus com 1.4 nós. Tá bom. Ô Azul, a gente acabou de decolar de lá. Já passou uma chuvarada lá, agora já está mantinha. Opa, obrigado. Tá bom. Caxia? Yagi. Um abraço, coronel. Polo 973, passa nível 170, chame o centro em 1251, lanterna 128, decimal 35. 251, 2835, obrigado por uma boa noite. Salvador, boa noite, 3305, informação 4. 3305, contato radar, desça para 5000 pés, NH10014, foi o Serra Vitor 368, guardando autorização final do procedimento Renato. 5000 pés, ajustado no 04, voo Serra Vitor 368, Equador, Sané 6313, muito boa noite. Sané 6313, boa noite, contato radar. Esse mantém ao nível de voo 060, foi o Serra Vitor 367. Renal 9094, aguarde o final do procedimento RNA. 060-064, Salvador 367, na sua. Galo. Galo. Passa nível 150, chega no centro em 12545, alterna 1285. 255, 2085, tá 3258, não aguarde. 298 autorizado, procedimento RNAVE, pista 10, reporte posicionando 366. Vivo o RNAVE da pista 10, reportarei o 574, contato radar, desça via chegada Bonf para o nível 070, parte final do procedimento LBB Zulu, pistão na zero. 305, desça para 4000, QNH 10015. 4000, 10015, 3305. Pro 4298, forma agora ajuste, 1095. 1015, obrigado. Controle. Consiga, 3305. Foi direto sem aviso 366, desça para 2500 pés, conforme passando 366. Sem aviso 366, desça para 2500 pés, para 3305. A6313, desça e mantenha 4000 pés, NH 10114. Iniciei a redução para 2209. Sete para 4.0414, redução 2209. Seco 974, reduz a velocidade para 250 nós. Reduzindo para 366, azul 4298. Azul 4298, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1895, 4298, fecha. Salvador, boa noite, é o azul 4298, na final do RNAV, pista 10. Azul 4298, boa noite, para atravessado, autorizado com pista 10. Vento 20 graus, 10 nós, o ajuste altímetro 10 no 4. Livre pouso, pista 10 azul 4298. M3-3 autorizado, procedimento RNAVE, reporte passando 366. Reporte lá 366, autorizado RNAVE, 5974, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 235, dado pelo QD Mike 1190 do NDB Simbra. E o 5974, desça e mantenha 5.000 pés, QNH 1090 no Simbra. M3-3, redução para 1909. 1909, 6313. Estou no 6, está em contato radar, 72 milhas, nordeste de Salvador, vigilância, voe Bonf, para chegada Bonf, chame no ponto ideal de descida. Passou Serra Vida 366-33-05. 3305, compete a aproximação à RNAVE, chame a torre em 1-8 decimal 95. 395, boa noite. M3-3, redução para aproximação, tráfego 5 milhas à frente na aproximação final, rebanho 320 da TAM. Reduzindo para aproximação, M3-3. E o 5974, curva à esquerda na proa 200, limitado pela magnética 1901 de cima. M5974, vê se mantenha 2.000 pés, QNH 1090. Descendo para 2.000 pés. Azul 4298, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4303. Vai. 4305, tráfego avistado, autorizado por vento. 130 graus, 099, assistência 015. 1015, livre pouso na 10, 3305. Salvador 366, 6313. M3-13, complete a aproximação em nave, torre 1-8-9. 295, obrigado. 5974, iniciando São para 190 nós, segue tráfego 7 milhas à frente na aproximação final, é após 320, já reduzido. Ciente, reduzido para 190 nós. Cinco nove sete quatro, Sua esquerda e vou ir na proa 130. Nesta proa está de interceptar a magnética 101 de cima, em forma estabilizada na proa 130 para a esquerda, autorizado magnético 101 de cima. Pastor, o nome é controle? E está a emissão de transporte de órgãos? 5 no solo, usando 3 óleo, agora fechando em controle só na frequência 121 decimal 9. E eu é 219, boa noite. Próxima terra, sim. Rio 5974 estabilizado na magnética 101. Gente, complete a aproximação, NDB Zulu, chame a torre, hein? Frequência 118 decimal 95. 118 95. 05, livrando a eco. 30 graus, 109, ajuste no 095. 095, 130.10. Torre Salvador, boa noite, é o Rio 5974, estabilizado no NDB Zulu da pista. Rio 5974, continua a aproximação, número 2 para pouso, bichão 0, o ajuste 0 no 5.